Antena News. Informação. De segunda a sexta-feira, às 11h40. Com Carlos Bonaparte. Esta sexta-feira, a Rádio Antena Web apresenta... Entrevista com o José Ângelo. A propósito do lançamento do seu mais recente trabalho, Choram as Rosas, vamos conversar com o cantor e produtor José Ângelo, que está há mais de 20 anos no mundo da música. Uma entrevista onde pode ficar a conhecer um pouco mais sobre este trabalho e a vida artística deste nome importante da música nacional. Conversamos também com Inês Botelho, uma escritora de Vila Nova de Gaia, que tem vindo a chamar a atenção da crítica com O Passado que Seremos, seu mais recente livro. Sabe quem é esta escritora, e não só, que com apenas 24 anos já conta com 5 livros lançados. Entrevista com o cantor José Ângelo e com a escritora Inês Botelho. Esta sexta-feira é mais uma edição de Tempo de Antena, a partir das 5 da tarde, na Rádio Antena Web. Bom dia, este é o Antena News. Ritmo implacável. É assim que a NATO descreve o processo da sua intervenção após a intervenção militar na Líbia ter passado dos Estados Unidos da América para o comando da organização. Esta é a resposta dada pela NATO às acusações de que a intervenção militar estaria a diminuir. Muammar Gaddafi enviou uma carta a Barack Obama. Na carta enviada ao presidente, o líder líbio apela ao cessar-fogo e diz que Obama tem poder para parar aquilo que chama de guerra injusta contra um povo pequeno e em vias de desenvolvimento. Na Coreia do Sul, várias escolas foram fechadas com receio de que as chuvas possam trazer material radioativo proveniente do Japão. O governo tomou a decisão para acalmar filhos, pais e professores. Adolescente brasileira de 16 anos assassinada ontem em Itanomá, no Distrito Federal de Goiás. Tudo indica que os assassinos tenham sido o pai e o irmão, na realidade, da jovem. Em causa estaria o desacordo em que ambas as jovens tivessem um relacionamento afetivo, como um namoro. Fontes indicam que, poucos dias antes do assassinato, a vítima havia sido intimidada para se afastar da outra jovem. Tal não aconteceu. E ontem, a jovem de 16 anos foi mesmo assassinada. São cada vez mais evidentes as provas que incriminam militares israelitas do assassinato do ator de 53 anos, israelita, mas grande defensor da causa palestiniana. Julian Amer foi morto terça-feira, com 5 tiros à queima-roupa na Palestina, junto a um teatro que ele mesmo fundou. No desporto, os Leões caem, mas de pé. A equipa de Oeiras, o Leões de Porto Salvo, bateu ontem o Sporting na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal em futsal, por 3-2. Um triunfo histórico para o clube de Oeiras, mas que ainda assim deixa a equipa de Leões de Porto Salvo fora da taça. Na primeira mão, perdeu por 6-2 com outro Leões, o Sporting, que marcam presença na final da Taça de Portugal. Falcão quer renovar pelo Porto. E no Benfica, Nuno Gomes já está recuperado e pede apoio aos adeptos encarnados para o jogo desta noite frente ao PSV Eindhoven. Hoje também, o Braga vai jogar contra o Dinamo de Kiev e o Porto contra o Dinamo de Moscovo. Para Domingos Paciência, o percurso do Braga na Liga Europa não termina em Kiev. A edição de hoje do Antena News termina por aqui, mas regressa amanhã às 11h40. A informação desportiva está de volta às 8 da noite em mais um Desporto Antena.